mais esse dia ensolarado. Uma nova chance de recomeçar. Obrigado, Deus, mas não deixo da estrada pra trilhar. Me dê força pra essa trajetória eu terminar. Ilumina esse globo com a tua luz. Que possamos propagar as palavras do nosso irmão Jesus. Consolo e esperança aos necessitados. Força, controle e fé aos desesperados. Que a luz do fim do túnel possamos enxergar. Continua andando enquanto a esperança imperar. Que eu possa ser um instrumento da tua paz. Que eu possa cantar a esperança um pouco mais. Que possamos correr e descansar quando cansado. Que essa voz possa ecoar por todos os lados. Reforçando a fé em cada canto. Pra fazer o dia brilhar um pouco mais enquanto eu canto. Preencher de bem a nossa consciência. Pensar, refletir nossos atos e suas consequências. Aproveitando cada dia pra crescer. Crescendo, evoluindo, calma, a gente vai entender. Porque o mundo vive em crise atualmente. Nesse momento a gente ainda não entende. Calma, aproveite essa existência. Vá montando seu futuro positivo e paciência. Escolher entre a esperança e o sofrimento. Difícil, muitas coisas nos distrai nesse momento. Esperança que as coisas vão melhorar. Fé em Deus, Pai nosso que está no céu. Nos acompanha, nos guia. Andando com essa luz a gente ganha. Fica conosco agora e sempre, amém. Ilumina o nosso corpo, a nossa mente também. Aí meu irmão, segue essa luz, vamos em frente. Somar pra lutar, engrossar essa corrente. É, vamos em frente, pensamento positivo. Veja, evoluir é a razão de estarmos vivos. Veja a situação, abra seu coração. Existe uma melhor atitude que o perdão. Porque fazer o mal é alimentar o mal, perpetuar o mal. E isso não é legal, na moral, não é um mero clichê. Fé em Deus, um conselho pra você. Olha aí pra dentro de você e vê, separando as coisas boas pra poder fortalecer. O que? A paz, vê que tu é capaz de quebrar essa corrente de angústia e muito mais. Perdoe quem te prejudicou, deixa de lado. Olhe pra frente, siga em frente, focado na busca da paz interior pra viver. Pense positivamente, siga em frente, pode crer. Perdoe quem te prejudicou, mente aberta. Monte seu castelo usando as peças certas. Perdoe, pense bem pra poder viver em paz. Pois o perdão nos diferencia dos animais. Deixa os atritos pra trás, vai em frente meu irmão. Remova a energia negativa do seu coração. Dedique atenção, o caminho a trilhar. Ocupe seus pensamentos com os planos a traçar. Pai nosso que está no céu, nos acompanha, nos guia. Andando com essa luz a gente ganha. Fica conosco agora e sempre, amém. Ilumina o nosso corpo, a nossa mente também. Aí meu irmão, segue essa luz, vamos em frente. Somar pra lutar, engrossar essa corrente. Caminha mais pro alto, respire, não desista. Mantenha todos os seus sonhos sempre à vista, o muro é alto. Vai no embalo, não se rende. Obstáculos à parte, com o tempo a gente aprende. Que as barreiras aparecem pra testar tua fé. E tu tem que ser mais forte e continuar de pé. O caminho é mais pro alto, pra pensar na desistência. O caminho é longo, é preciso resistência. Resistência às forças inimigas do progresso. Contra a paz interior, que torce por retrocesso. Pensar positivo já é o começo. Se tá mal, vira tudo do avesso. Porque tem muita coisa pra fazer tu desistir. Mas é de dentro de ti que vem a força.